CJ753, Rádio Diário da Manhã, 740 kHz. Florianópolis, Santa Catarina. A cidade é nossa. Apresentação, Nabor Prazeres. Lá no Arraia das Corujas, fizeram dois combinados. O time do quebra-dedo e o time do pé rapado. A bicharada reuniram, formaram logo seu quadro. Nós fomos ver esse jogo, por ser um jogo falado. E a bicharada pediram, pro jogo ser adiado. A estação do lugar... RJ bichado, por isso quero o jumento, rapaz fino apreparado, e às 15 horas da tarde, o jogo foi começado. A cidade é nossa aqui na Diário, e agora vamos para o jogo do bicho. Sapo jogava no bolo, beck de esperar o leão. Cavalo, beck de avanço, e o arco esquerdo brilhar. Fiado de sete arco, arco direito gambá. E a linha tava um perigo, na meia jogava o rato. No centro jogava o tigre, na outra meia o macaco. E a participação dos ouvintes através do 246289, o telefone do ouvinte da Diário. E nesse horário, contando também com 224229, para você ligar e participar com a gente. O nosso programa é um oferecimento de supermercados Angelone, porque você merece o melhor. Casas Santa Maria Centro, Cobrasol, Antônio Carlos e Palhoça. MR Joias na Deodoro 22, quinto andar, Galeria do Beco. Farmácia Ritorna, para servir e orientar cada vez melhor. Santa Maria Calçados, a rainha no conforto dos seus pés. E Bluebell com super liquidação na Conselheiro Mafra e Deodoro. Obrigado, e a cara mulher do bode, xingou juiz e ladrão. Torcida do quebra-dedo, fizeram reclamação. A capivara e a cutia, pegaram a xingar o leão. E vamos com as primeiras participações através do telefone apostando no jogo do bicho. Alô? Alô? Caiu um. O outro também. Caíram ambos. Ambos os dois reunidos conjuntamente juntos. Agora ambos os dois reunidos conjuntamente juntos voltaram a bater, né? Alô? Alô? Quem fala? Dona Nadir. Dona Nadir, qual é o bichinho? Camelo. O camelo. 31. Dona Nadir, do Córrego Grande, né? É. Do Córrego Grande, o camelo com? 31. 31. E a música vai pra quem, Dona Nadir? Posso ir de uma? Pode. Ah, o Lindomar Castilho, aquela que ele fez lá na prisão. Instrumento de paz? Não, aquela outra. É... Carcereiros em Desespero? É. É, do Bulgária da... Solidão, né? Da solidão, né? É, Cárcere da Solidão, não é isso? É. Não, Muralhas da Solidão. É, essa aí. É aquele carcereiro em desespero, esse negócio. Dona Nadir. Oi. A música vai pra quem? Pra todos, escutando e pra ti. Tá, ok, obrigado pela participação. De nada. Tchau. Tchau. Mais um ouvinte conosco, alô. Oi. Quem fala? Ligete. Ligete, qual é o bichinho? É o burro. O burro. A Ligete fala de onde? Saco dos Limões. O Saco dos Limões. O burro com quanto, Ligete? Com 12. 12. E a música pra quem? A música vai pra Mazara e pra Maiara. Tá ok. Obrigado pela participação, tá? De nada. Tchau. Tchau. Mais um ouvinte conosco, alô. Alô? Quem fala? É o Fabiano. Fabiano, qual bichinho? É o veado. O veado. Fabiano, fala de... Forquilhinhas. Forquilhinhas. Veado com quanto, Fabiano? 94. 94. E a música vai pra quem? Pra minha família e pra você, Dediado. Tá ok, obrigado pela participação, tá? Nada. Tchau. Tchau. Mais um ouvinte conosco, alô. Alô, Nabor. Quem fala? É a Dona Neide da Bela Vista 3. Dona Neide, qual bichinho? Eu quero peru, mas eu não sei o número da centena. Não, tudo bem, não tem problema, a gente diz. Dona Neide da Bela Vista 3, né? É. O peru com 77, 78, 79 e 80. Ainda com 80. 80. E a música vai pra quem, Dona Neide? Eu queria uma música. Qual é a música? Distante dos Olhos, com João Mineiro e Marciano. João Mineiro e Marciano, Distante dos Olhos. Eu quero oferecer pra mim que hoje estou de aniversário. A senhora? É. Opa, temos bolo. É, Roberto? Não tem, não dá pra levar meu marido pra pescar, não dá pra mim levar. Ah, é? Pra levar o carro, fica sem carro, o pobre tem só um, e olha lá. Pois é, mas pode mandar segunda-feira, guarda na geladeira. Ah, tem, até a semana toda, né? É. E pra Ondina, sim, pra Dagmar, pra Nilda, pra Judite, pra todos que estão ouvindo a diária. Tá ok, muito obrigado pela participação, felicidades pelo seu aniversário. Obrigado, né? Tchau. E que ele traga bastante peixe também, né? Tá, obrigado. Ok, tchau. Mais alguém? Tum-tum num lado, no outro, tum-tum também. Então eles são gêmeos, eles que se entendam ali. A música do Lindomar Castilho que você curte... Muralhas da Solidão. Hora diário, 1:05. Eu recebi suas lembranças e me senti uma criança ao receber sua bênção. Quanto dói uma saudade e quanto sofre um coração. Mãe, eu por aqui vou indo bem, eu por você rezo também, minha mãezinha santa que é. Seu grito, do seu amor que é infinito, fiz minha profissão de fé. Aqui é tão difícil a liberdade, só a injustiça e a falsidade andam embaçando os horizontes. Se transforma em mil pedaços pela rotina massacrante. Mãe, aqui tudo é diferente. Eu vivo em meio a tanta gente e me sinto só com a minha dor. Mas essa dor plantar na lama e colher uma flor. 6 horas. Apaga-se a luz de mais um dia. Na tarde tristonha o sino tange momentos e orações. Ave Maria. Tudo vai ficando quieto, só da cidade se ouve alarido. Burburinhos de carros, metrôs e sons coloridos chegam com gargalhar de uma criança. E assim, todo o nosso ambiente vai se fazendo mais cercado e silente pelas muralhas da solidão e da desesperança. 9 horas. A sentinela lá da sua guarita distante, sobre um dos portões fortes e gigantes, inicia o toque de silêncio em seu clarim. O cerco da solidão vai se apertando à medida que as luzes vão se apagando. Noite dos fantasmas e tenebrosa pra mim. Mãe, tenho que parar, porque agora por aqui tudo é silêncio. Mini Preço Continente apresenta o Mini Preço do Dia. Confira. Salsicha Sadia 296, peito bovino com osso 158, café Imbé 500 gramas 135. Mini Preço Continente na BR ao lado do shopping. Venha prestigiar a sexta festa do marisco no Morro das Pedras. Nesta sexta, sábado e domingo, três grandes bailes com animação do grupo musical Os Gauchinhos de Chapecó. Venha saborear os variados pratos de marisco e divertir-se bastante nos três fandangos com Os Gauchinhos de Chapecó. Na festa do marisco, no Morro das Pedras, em Florianópolis. Diário, 1h09, 27 graus a temperatura. Não tem nada nem que tenha cavaco, também é lenha. Se tu não vem pra ficar, é melhor que tu não venha. Por ser bem macio, me chamando igual pra torta. E a distância me conhece pelo tranco. Se para aí que eu não sou dango e DPG. Alguém já disse por que, parece? Fala por quê? O que tem de melhor no talento do Rio Grande está no Som Campeiro. Som Campeiro, o som do Rio Grande. Lançamento RBS Discos. Na minha barraca tem o melhor preço da praça. Moça bonita não paga, leva banana de graça. Na minha barraca tem o melhor preço da praça. Moça bonita não paga. É Diário com você e a cidade é nossa e o jogo do bicho. Olha aí, pessoal, amanhã lá no Shopping Center Itaguaçu, Feirão Ford Floripa, das 8 até as 17 horas. Inclusive o pessoal que apresentou o certificado de propriedade do veículo de qualquer marca, ou no Dimas ou na Floriza, e criou a frase sobre o sistema qualidade, compromisso e participação, o sistema QCP, estará então concorrendo a Ford Belina L, que será entregue amanhã lá no Feirão Ford Floripa. Na minha barraca tem o melhor preço da praça, moça bonita não paga, leva. Você que vai ao centro encontra na farmácia Ritorna medicamentos que precisa, além de um grande estoque de cosméticos e perfumaria. A farmácia Ritorna tem profissionais sempre atentos no que diz respeito ao melhor para a sua saúde. Farmácia Ritorna, para servir e orientar cada vez melhor, na Francisco Tolentino 140, o telefone 235024. A MR Joias você já conhece, agora vai conhecer as promoções para o mês de janeiro. Anel infantil com pedrinha, 200 cruzeiros. Argolinha de prata com pingente de coração, 390. Anel em prata trabalhado, 950. Brinquinho de plaquê com três pérolas, 550. MR Joias sempre pensando em destacar mais o seu charme. À vista, 30% de desconto no crediário pelo preço de à vista. MR Joias, Deodoro 22, quinto andar, Galeria do Beco. Barraca tem o melhor preço da praça, nossa bonita não paga, leva banana de graça. E vamos com a participação do ouvinte através do telefone 2462-8922-2429, apostando no jogo do bicho. Alô? Alô? Quem fala? Renata do Córrego Grande. Renata? Renato. Renato do Córrego Grande. É. Renato, qual é o bicho? A vaca com 97. Renato do Córrego Grande. A vaca com 97. A vaca com 97. E a música vai pra quem, Renato? Posso pedir uma? Pode. Leandro Leonardo, Cheiro da Maçã. Cheiro da Maçã, roda daqui a pouquinho pra você, tá? Para todos os ouvintes que estão escutando e para a equipe da rádio. Tá ok, obrigado pela participação, Renato. Tchau. Tchau. Mais um ouvinte conosco, alô. Alô? Quem fala? É Cleusa. Cleusa, qual é o bichinho, Cleusa? Galo. O galo. A Cleusa fala de onde? Jardim Pinheiro. Jardim Pinheiro. E o galo com quanto, Cleusa? Qual é a dezena? É 49, 50, 51 e 52. 51. 51. A música pra quem, Cleusa? Posso pedir? Pode. Barreirito, onde estão meus passos? Onde estão meus passos? É. Tá, a música vai pra quem? Pra Renata, pra Karen, pro Thiago e pra Ana Carolina e pra vocês da rádio. Tá ok, obrigado pela participação. Tchau. Da Cleusa. Tchau. Mais um ouvinte participando conosco, alô. Alô. Quem fala? É a Salete. Salete, qual é o bichinho, Salete? O gato com 55. O gato? É. Gato. A Salete fala de onde? Agronômica. Da Agronômica. Gato com 55? É. E vai pra quem a música, Salete? Vai pro meu pai e pra minha mãe lá de Rancho Queimado, pra minhas irmãs e meus cunhados, e o meu sobrinho e o meu filho que tá lá com ela, e pra vocês todos aí da rádio, tá? Tá, alguém, obrigado pela participação. Tchau. E a música que você curte agora? É a presença do João Mineiro e Marciano, Distante dos Olhos. Diário, 1h14, 27.1, a temperatura. corre tão fria, se o inverno já foi. Porque é essa noite os meninos da rua não vejo brincar. Não sei porquê. Que alegria dos amigos de sempre não me diverte mais. E eu me disse assim: distante dos olhos, aos poucos se esquece o amor que não morre. Mas há quem eu mande levar-te uma rosa, pergunta se estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, eu já sei. Porque sempre esse amargo soluço eu tento esconder. Quando penso e talvez alguém passe, te abrace e te fale de amor. Também porque existe em teu olhar quando não estás aqui. Distante dos olhos, aos poucos esquece o amor que não morre no meu coração. Diário, 1h18, 27.2 a temperatura. Saudações. Tanto fazerem pesquisa sobre a minha existência, nem eu sei mais se acredito em Angelo Tony. Por favor, papai do céu, se eu existo mesmo, mande um sinal. Shampoo Juvena Frascos 350 ml, 88 cruzeiros. Extrato de tomate espagueto lata 370 gramas, 119. Obrigado, senhor. Com essas ofertas, recuperei a minha fé. Até a próxima. Diet Pepsi apresenta o maior agito deste verão. Aeróbica na Ilha. No mês de janeiro, em Canas Vieiras, das 17h30 às 18h30. Acompanhe os movimentos dos maiores feras da aeróbica, numa aula cheia de ritmo e balanço. Participe, chame a galera e mostre que você está na sua melhor forma. Aeróbica na Ilha, um evento RBS Diet Pepsi, o sabor que você queria. De dias melhores virão. O diretor de marketing da Garoto informa que a empresa fechou 90 com vendas 10% superiores à de 89. Isso graças à adoção de estratégias de mercado mais agressivas, que resultaram na conquista de 28,7% das vendas. Dias melhores virão. Um informe RBS Rádio. Continua a grande promoção da Casa Oriental. Japonesa 1,40 de largura, 560. Viscose 1,40 de largura, 650. Brim 1,40 de largura, 650. Casa Oriental, Conselheiro Mafra 40, sala 105, em cima da Casa Toga Toga. Ela tem salário bom, tem muita monogamia, toda simpatia pela sua profissão. Como secretária, experiência tem de sobra, é bom pra toda obra. Quebra galho do patrão, ele tem um compromisso e não pode comparecer. Lá vai a secretária com carinho resolver. A própria concorrência já lhe fez. É Diário com você, a cidade é nossa e o jogo do bicho. As casas de Santa Maria estão fazendo uma grande promoção de mesas para churrasco. Mesas com bancos para 12 ou 16 pessoas, toda desmontável, e que você pode colocar em qualquer cantinho, seja vago, seja na garagem ou na área de serviço, por apenas R$ 28.800 à vista ou em 3 prestações de R$ 12.000. Não perca esta promoção. Mesas para churrasco por apenas R$ 28.800 à vista. Não compre móveis sem primeiro passar em uma das lojas das Casas Santa Maria. Loja dos Móveis, Centro, Cobrasol, Antônio Carlos e Palhoça. Ano, sai ano, e o importante para a Bluebell é continuar ao seu lado, fazendo de tudo para que você saia sempre satisfeita de suas lojas, oferecendo variedade, qualidade, bom atendimento e bons preços em tudo que vende, e com isso se consolidando cada vez mais como o melhor lugar da cidade para você vestir ao mesmo tempo sua família e sua casa. Em 91, continue contando com a Bluebell. Em qualquer ocasião, Bluebell, Conselheiro Mafra e Deodoro. Foi por negligência ou sonegação, mas a secretária alimentou o leão. E vamos continuando com a participação do ouvinte no nosso Jogo do Bicho. Alô? Alô? Sim? Quem fala? É Sônia. Sônia, fala só um pouquinho mais alto, que tá bem baixinho o seu telefone, tá, Sônia? Tá. A Sônia fala de onde? Daqui do centro. Do centro? É. E qual é o bichinho, Sônia? Ah, eu queria pedir uma música, posso? Mas não quer apostar no Jogo do Bicho? Ai, vou apostar na cobra. Cobra? É. E a cobra, a dezena da cobra é 33, 34, 35 e 36. Qual é, Sônia? 36. 36. E vai pra quem a música? Só pra mim ouvir. Qual é a música que você quer? Eu quero aquela Ponto de Chegada. Ponto de Chegada. É. Tá ok. Roda já daqui a pouquinho, tá? Tá. Obrigado pela participação, Escuta, Sônia. Escuta, eu queria saber o outro número do telefone aí da rádio. Não, mas os dois telefones agora estão no Jogo do Bicho, tá? Tá, mas o senhor podia me dar? 224229. E o outro? É o 246289. Tá bom, obrigado. Tchau. Mais um ouvinte participando conosco. Alô? Alô? Quem fala? A Najara. Najara, qual é o bichinho, Najara? Todo. Porco? Todo. Todo. Todo, Najara. Najara, fala de onde, Najara? Tá tudo de mãe. E o touro com quanto? 81. 81. Vai pra quem a música, Najara? Pavó Anéia. Pra tia Nilson. Pra minha mãe. Tá ok, obrigado pela participação, tá? Tchau. Mais um ouvinte conosco, alô? Alô? Alô? Quem fala? É o João Adelício da Barra. João Adelício, qual é o bichinho? Pega a canela com 17. Cachorro. João Adelício da Barra, né? Exatamente. Cachorro com 17. Exato. E vai pra quem a música, seu Delício? Vai pra Marília da Trindade, Lourdes Amar Gonçalves, Wanda Colombo, Lourdes Amar Amaral, Rose Rosângela e a Pintadinha. E toda a família Conte da Costeira. Tá ok, obrigado pela participação, nada, tá? Tchau. Tchau. Mais um ouvinte conosco, alô? Tum-tum de um lado e do outro. Tum-tum também. A música que você curte é com Leandro e Leonardo, Cheiro da Maçã.